do Guardião 01 no sinal, passe do 3. Guardião 01 no ciente, reporte no solo controlado, vento no 00 grau, 08 nós. 1900 com 08, reportará no solo controlado, passe do 3, Guardião 01. Xané 6212, solo 01, no direito no 219. Direito 219, boa noite. Salvador, uma boa noite, Xané 62, 12, livrou a sua escuta. 6212, procede ver Alfa Juliette pro 8. Alfa Juliette 8, 6212. Guardião 01 no ciente, seu solo é 02, frequência livre. Tá 9908, decolou 03, chame o controle 1998. 1998, total 9908. Controle Salvador, muito boa noite, total 9908, decolado na Dayal, na sua escuta. Total 9908, contato radar na decolagem. Sobe e mantém o nível de voo 320, sem ser vigilante. Sobe para o 320, poderia voar na proa de Dael 9908? Dael autorizado. Autorizado Dael 9908. Salvador, 3152 acesso, formação Victor 170. 3152 acione identificação. Chega da Mare e se mantém o nível de voo 060. Tenha a chegada 3152. 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 2.000 com 1.013, dá 3.000. Departure will be Puka, Puka departure, Aracaju transition, after departure turn left, via route plan, Aperusque 58. Skog 5536, and frequency approach 119.8. To Lisboa, front level 350, runway 10, departure is Puka, transition Araca, after departure turn left, flypring route, squawk 5536, departure frequency 119.8, heading to the home of Oscar 850. It's correct, sir. Come for pushback and start up when ready. Pushback and start when ready, RSOS 850. Usando 80-060-3152. Disse mantém o 050-3152. 4152. T00 autorizado a final no 0. Autorizado a 3600. Total 9908, chama Centro Recife. 12251. Alternativa no 3395. Centro Recife 12251, alterna 3395, total 9908. Contra boa tona, 3152. Negativo. Ok, obrigado. Zero datando, localizador, complete final, chame turno no 8.9. 895, tá 3600. 152, livre descida 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Só confirma 3.000 pés? Confere. 3.000 pés com ajuste padrão, 3.952. position 11, request pushback and setup. Clear to pushback and setup, come for taxi. Clear for pushback and setup and call for taxi. Nome de loja, cara, Charlie. Então 3600, ciente, já baixou e travou? Afirmativo, baixou e travou. Então 3600, livre pouso no zero, vento 100 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, então 3600. Livre, LS, 3152. Livre, 2000 pés. 2000 livre, 3152. Solos 15, direito 1219. 219. Solo Salvador, muito boa noite, Altan. 3600, livrou na Alfa, na sua escuta. 3600, muito boa noite, vai prosseguir via Alfa e manter a posição antes da Juliette, ok? Via Alfa antes da Juliette. Uno 643, acione identificação. Essa via chegada Bonf para 4000 pés, ajuste 10, 13. Salvador Air Source 850, request taxi. Approved taxi via April, India and Alpha, hold point 118 decimal 95, altimeter run 013. Via India and Alpha, on Alpha 118 95 and PNH 1013, Air Source 850. Select service. 3152 no localizador, complete final, chame torre, Rio Nuno 8, decimal 95. 095, boa noite, daqui a pouco. Posição em aguarda, assim que o tráfego da Azores passar à sua frente, sem graça via Juliette para o 9, ok? Dá uma milha do externo embaixo travado. Gente, 3152, livre pouso no 0, vento 080 graus, 09 nós. Livre pouso na 3152. Confirma o vento, 3152. Vento 110 grau 08, nós, são 3152. Ok, obrigado, de pouso na 10. Uno 52, arremeta agora. Então 3152, prossiga conforme carta, aguarde transferência. Fique aguardando, 3152. Azores 850, clear to line up and wait, runway 10. Yes, please confirm in front, divide the left. Okay, in front of Bravo, okay, just to confirm, you've just passed the hold point line, okay, that's why I start up the missed approach procedure on the traffic on short final, okay? Sorry, but please say again. 3152, chame o controle no 98, ok? Só confirma, 198? Afirmo, no 98. 98, precisa confirmar o motivo da arremetida, por gentileza? O tráfego passou do ponto de espera, ok? Da linha do ponto de espera, o tráfego que se encontra agora, ok? O Romeu Zulu, Oscar, 850. Tá ok, ciente, deixa eu chamar o controle. Romeu Zulu, Oscar, 850, clear to line up and wait, runway 10, ok? Ok, clear line up and wait, runway 10, runway 10, Oscar 850. 360 para interceptar final novamente. Ok, esquerda 360 para interceptar final 3152. Hello, Zoológica 850 Tower. Hello, Zoológica 850, West. Okay, just confirm, you understood what I said first? Negative, ma'am. I'm asking you for a repeat. Okay, the traffic had started, the meet the approach procedure. Do you have cited that? Affirmative, 850. Você confirmar o tipo da aeronave aí que entrou na pista na nossa aproximação final? Eu não sei não, chefe. Eu tenho que questionar primeiro o cantor. Depois eu lhe informo. Ok, obrigado. Take us, 850. I saw that this line. Okay. Thank you. Okay, Romeo Zuluaska 850, clear to take off from 10. The wind is 090 degrees, 08 knots. We are for takeoff, runway 10, source 850. Uno 714, sem identificação. Chegada a Mari, desse montinho, nível de voo 060. Dois equipamentos, um Airbus 310. Ok, gente. Uno 805, redução de velocidade para 230 nós. 230 nós, 205. Sorry, 850, 1825, call 1 and a decimal 8. 1 and 9 decimal 8, so 850, I'm sorry for this mistake. Okay. Portugal 09, Scorch ID, and the clear descent flight level 060, both arrival. Índio 050, 805. 805, número 3 na aproximação, mantém o 050, aguarde instruções. 050, 805. Então, boa noite, senhores. Romeu Zoológica 850. Romeu Zoológica 850, climb to flight level 350, read as civil. I'm 350, senhores, 850. 3152 da TAM, esquerda na proa 230 para o LOC. Esquerda 230 para o LOC, 3152. .805, cheque velocidade. 230 mais, reduzindo. .805 da Gol, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, voe proa 020, limite ao lote. Esquerda 020, limite ao lote, 805. Tenho 50? Mantenha. Ouro 643, vetor radar sequenciamento, voe com proa 230, limite ao lote. 230, limite ao lote, Gol, Ouro 643. 805, só descida 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Descenda 4.000, 0.03, voo no 643. Tá 3152, esquerda 130, autorizada final 10. Esquerda 730, nível final, tá 3152. 805 da Gol, 2.000 pés, ajuste no 03. 2.000 pés, 1.003, 805. 0805, curva à direita, proa 070, intercepta sinal, pista no zero. Direita 070, intercepta sinal, 805. Meu Zulu Oscar 850, fly direct Aracaju. Fly direct Aracaju, Romeu Zulu Oscar 850. Dois, complete final, torre no noito, decimal 95. 295, obrigado, até daqui a pouco. Mantém ainda 4000, voo no 643. Voo no 643, desce para 2 no país, em Gama 013, curva esquerda, proa 180. Ok, descendo para 2000, com 10013, curva da esquerda 180 para o LOC 1643. Salvador, uma boa, novamente, 3152 da TAM. 3152, baixo aí, travou? Afirmativo, vai passar o externo. Gente, 3152, livre pouso no zero, vento 090 graus, 10.